Thank you. All states, Delta 1, just for you. Bom dia, obrigado por essa polícia zona. Deixa para 3 metros da lista na 009. Segundo 2,6, assunto tranquilo para a Copa com 5 regiões. Autorizado para a Copa com 5 regiões, 2,1, nível 3,6,0. Efeito da IDARCO, 1, transição elétrica, primeira pista direita para a circulagem de São José. Responde 5553, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Círculo 26 correto, porta Lula, transitando para o centro. Guarulhos autorizado via 3190 até Taubaté, nível 360. Efeito saída São João, letra Mótica. Responde 5563, frequência do controle Salvador, 120.8. Correto, informo agora a informação Delta, ajuste no 009 e portão 08 no campo de seleção. Bom dia, autoridade pela WSM, deixa para o nível 0 de mulheres. Autoridade SAP, segura a máquina para a senhora. 27755, deixa para 2.000 reais, autoridade final 76, ataque de prioridade. Alunça 75 complete final 5 torre, ano ou no 8 do final nada. Geral 997 de ano, deixa para 2 mil pés, autorizado final ele é 75 passabilidade. Caso 51-2600, 126-0, alterne 128-8. Bom dia. Federal 9972, complexo de Norte Sane Torre, 118 do sinal 95. Salvador. zero, 2 0 0 0 2 Goma 233, bom dia, autoridade direto Banco, deixa para 4 mil.